I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio. Puta, que foi que eu vi, velho? Cara, inacreditável. Inacreditável o que eu vi. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui, é ele. Este senhor de minha idade, esse senhor que está fazendo exame de próstata. Esse Afonso Brazo da internet. Essa pessoa que está urinando com dificuldade, eu já falei pra ele ir no médico, ele não vai. Sério, meu acho? Porra nenhuma. Porra. Ele outro dia tava me sacaneando no Oscar. Que o Calaveira, Calaveira. Aí eu fui escrevendo nos comentários: você calha a sua boca, que pelo menos eu não tenho esse físico de velho que tá fazendo exame de próstata. Leonardo Miotti. Minha curiosidade desse filme não é desse. É que o Zitos já foi filmado no filme do Afonso Brazo. Mentira. Ah, você tá zoando. Ele me contou ontem, só que ele falou que não sabe em qual filme que é e não sabe se apareceu. Comigo aqui também, o Brunão. Pois é, bombeiro, né? Do Gama. É, do Gama? Ele era do Gama. Tanto que o primeiro filme dele, se não me engano, é Inferno no Gama. Inferno no Gama. Finalmente vamos falar de Afonso Brazo. Um herói nacional local. Eu tenho muito respeito por esse cara. Eu gente. Também, Eu velho. Eu tenho. Porque é um sujeito que não tinha a menor ideia do que estava fazendo, como 99% dos cineastas do mundo. Mas fazia. Mas amava o cinema. E nunca precisou de um puto de um puto de do governo. É isso aí. Era tudo com o soldo dele lá, que ele investia e a galera local ia lá e comprava ideia e ficava ridículo. É o Ed Wood, cara. Ele é o Ed Wood brasileiro. Mas é, internet, que hoje nós vamos falar de Afonso Brazo, mas não só de Afonso Brazo, hoje nós vamos falar de um filme dele. Tortura Selvagem à Grade. O que que tem a ver? Pois é, o que que é essa grade? O que tem a ver? Não, é que tem uma música que no início os caras ficam lá A grade! É só isso. Ei, Michael! É, a grade! É só isso. Mas, cara, nem o subtítulo não faz o menor sentido. Aí a pessoa agora que tá escutando o Jurassicast pra maior pode falar assim: ai, mas que porra de filme é esse? Vocês não falam um filme grande? Outro dia eu falava do Ar no Rio. Aí eu falo essa porra: onde é que eu vou assistir essa merda? Tá no YouTube, velho, inteiro. Completo. E o link tá aí no post. Você procura aí. E esse não tem perigo de sair, não, viu? Não tem. Tá aí há anos. Tá, esse aí, internet. Que hoje nós vamos falar sobre essa pérola maravilhosa aqui de Brasília. Agora assista o filme primeiro. Que eu tenho certeza que 99% de vocês que estão ouvindo vão parar o programa, vão assistir o filme. E 98% dos que fizeram isso vão parar de ver o filme e vão voltar pro programa. Porque não vão entender nada. Porque não dá pra entender o filme. A gente vai explicar o filme aqui agora. Vamos criar uma teoria. Vamos criar uma teoria. Qual é a história dessa merda? É o povo Lars von Trier. Faz final dúbio. Ah, eles não conheciam Afonso Brazo. É o filme inteiro, inteiro é dúbio. Bora lá, Miotti. Bora lá antes que seu colesterol suba mais. Jaiminho. Bora lá pro Jaiminho. Não fica fazendo sinal, não. Vamos pro Jaiminho. Você tem que falar, caralho. Você não falou? Tá, velho. 20 porra. Anos, todo mundo já sabe o que é. Bora lá pro Jaiminho. Eu sou um novo gatinho. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Eu estou sendo assediado, meu. Tá sendo? Estou. Também vou falar porque minha mulher não escuta podcast, então tá limpo. E esse não tem nem como escutar, né? Esse não dá. Ela vai ouvir mesmo. Até eu, pra ouvir o que a gente gravou. Tá difícil? Foi um parto, meu, tem que mandar link. Caralho, meu, pega o programa e manda. Não, tá lá, tá hospedado lá, só pra quem pagou. Eu falei, eu participei, eu não posso ouvir. Pra ouvir um pentelho, nossa senhora. Pois é, meu, estou sendo assediado, meu. Olha aí. Se tu visse quem é que tá me assediando. Mostra aí. Ah, só tem foto de Instagram. Aqui, ó, me mandou foto, ó. É nesse esquema aí, ó. É nesse esquema aqui. Hey, Chica, deixa eu Recado, Jaiminho, meu amigo, o que, é que temos hoje para falar de recados? É, temos os comentários aí nas postagens aí dos nossos queridos apoiadores. Mas antes disso, a gente tem que pedir para você que apoia, que ajuda, convença outras pessoas a ajudar a gente. Isso, exatamente. Inclusive, estamos ganhando vertiginosamente vários patrões, soando me preocupando, porque daqui a pouco vão começar as exigências, e eu não gosto de exigências. Quem manda somos nós. Porra nenhuma, quem manda são eles. Live tem que fazer. Vamos. Ah, estamos devendo uma live aí. É. Mas não, vai rolar. Vai gravar isso aí. Ah, mas esse aí, internet, dá dinheiro mesmo pra gente sair dessa vida de merda, pra gente poder só se dedicar a isso. Imagina. Porra. Imagina o primeiro podcast do Brasil bom. O povo escute e fala, nossa, como eles são bons. Como eles não ficam se besuntando em talco? Como eles são honestos com o pensamento deles? Chega. Hey, chega! Deixa o gato em paz. Então vamos ver as mensagens aí, os comentários do pessoal. O primeiro aqui do Joseph Maldito. Ele mandou ainda no segundo programa do Arnold. Ele falou assim, opa, voltei. Achei o vídeo da loirinha. Que loirinha? Porém o negócio tá tão ruim, velho, que quase não dá pra ver quase nada. O brilho da imagem do vídeo tá uma desgraça. Ele tava brabo aqui. Aí já na postagem do último programa, que baseia no Oeste. Caramba, o jeito que a Marina fala, eu cuido dele, parece que tá falando de um cachorrinho de rua caramelo. Caramelo. Episódio sensacional, pessoal. Muito obrigado pelo excelente trabalho de todos. E vamos subir essa pirâmide, porra. Vamos piramidar, isso aí. Inclusive, queria agradecer. Melhor que tu nos livrou da cadeia, viu, Bruno? Foi? Porque eu me empolguei quando eu fui gravar o vídeo com ele. Falando merda lá. Eu fiquei, rapaz, não. Que besteira que eu falei. Miotti sabiamente, porque Miotti está ficando velho e sábio. E sábio, né? Miotti uma vez virou pra ele e falou assim, Caveira, o mundo acabou em 2012 e nós estamos vivendo um inferno. Foi uma epifania assim, tão pesada. Miotti profeta. O que aconteceu, Miotti? Você está assim, todo sapiente. É. Tô besta. É verdade. Ele deixou Marina assumir os negócios. Ele é a fachada só. Ele fala. Ele é o garoto fala, propaganda não, só. É o cérebro. Eu falei, graças a Deus que você percebeu, né? Todo mundo já sabia disso. Tem que saber onde você tá. Marina é a próxima rainha da sucata. O Joseph Maldito mandou aqui, já no aguardo de A Vida de Miotti. Eu falo pra ele há anos pra gente fazer isso, mas ele não quer. Vamos fazer, Miotti, próximo programa? Ué, próximo vai ser, então. Bora, próximo programa? Você que sabe. Mas tu faz a pauta. Eu? Pra gente se orientar, é. Porra, quais são as histórias que você quer contar? Mas já contei todas. Mas vai ser um que vai resumir. Vai resumir tudo. Pode vai fazer mesmo, Miotti? Pode. De Rocha? Pode. Como tudo começou? Você que sabe. Não, eu que sei não, pô, a vida é tua. Ué, mas fala. Eu acho que tinha que ser Minha Vida com Miotti. Nossa vida. Eu tô de coadjuvante. Não, mas você já tá nessa já tem uns 10 anos já. É. Mas você viveu muito mais histórias bizarras do que eu com o Miotti. Inclusive, quero dizer que o Miotti é gordofóbico. Hoje você pode sacanear ele, porque você tá com esse físico de pré-diabético. Quando eu fui te conhecer, só uma parênteses aqui, tá? É uma coisa de jogo. O Miotti ficava assim, ele é muito gordo. Eu conheço essa história. Ele é muito gordo, o cara ele é muito gordo. Eu falei, tá bom, velho. Para, deixa o cara. Não, porque ele é muito gordo. Eu, caralho, Bruno. Olha lá, porra. Pau no teu carro, porque no meu não cabe. Aí eu, caralho, tu é pau no cuzão. Mas é hein? Verdade, até hoje eu entro no carro do Miotti. Eu acho você que veste. Eu acho que eu botei uma mochila. O Joseph Maldito mandou, já no aguardo de A Vida de Miotti. PS, a história do queijinho manteiga foi mais interessante que a gravação inteira. Gravem sobre esse filme também. Ah, não, esse filme é muito ruim. Só valia pra gente bater punheta antigamente. Tô comendo bala, viu? Você não gosta do barulho da minha voz? Tô comendo Mentos. Agora vou beber Coca-Cola, porque sabe o quê? Porque eu sou heavy metal. Depois, mande com a firma reconhecida. João Paulo Alves da Rocha diz, esse filme é ótimo e realmente não foi fácil encontrar a versão com a dublagem do Munja. Um grande abraço. Miotti, Shallow Now. Fale com sua mãe, faça um exame de fezes e passe na igreja. Fernando Chicão, episódio mítico. Pessoal, como faz pra entrar no grupo Telegram? Pra quem apoia acima de 25 pica-paus? Não, você tá apoiando, você vai entrar no grupo do Telegram. É só qual você mandar... Qual é o apoio mínimo, meu? É 10 reais, né? 10 reais. 10 reais apoio mínimo. Manda no Jurassicast para maiores, @gmail.com, o seu telefone. Ou o @ que você tem no Telegram. Aproveite, reze, pegue sua carteira. O Peter Land mandou, acabei de ouvir, já tô planejando uma maratona de Mel Brooks. Olha aí. Influencers, influencers. Muito. Mas Mário Calderaro Neto. Como estou feliz pelo Jurassicast ter voltado. Agora posso me redimir e apoiar um dos melhores e mais originais podcasts que me trouxeram tantas risadas. Desde que acabaram, tive arrependimento por não ter apoiado na época, antes de sair do ar. Que tuditinho, bicado, cara. Lembrando que ainda tá no ar, é só entrar lá no portal refil.com.br que o arquivo inteiro tá lá. O Jurassicast de outrora está lá, o Jurassicast limpinho tá lá. O sujo e... É, o sujo e mal acabado e doente tá aqui. Isso, é só pra quem ajuda. Esse é só pra quem paga. Como diz o Miotti. E o Matheus Santos mandou aqui o... Que isso assim, meu povo? O Jurassic Cast, melhor podcast da história? Tenho dito e cuidado com o Tafetá! É isso, gente. Olha, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando a gente. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado mesmo. Continuem ajudando. É maravilhoso! Maravilhoso! Olha, pai! Vocês ajudam pra caramba a gente. É graças a vocês que estamos aqui todo mês trazendo um programa novo. Isso não é demagogia. Exatamente, só tá acontecendo por causa de vocês. E se vocês ajudarem mais, com mais grana, ou trouxerem mais pessoas pra ajudar a gente, vai ter 2 programas por mês, ou pode ter 3, ou pode ter 4, ou pode ter diário. Vai depender de vocês. Faz o seguinte, você não pode mandar pra alguém, porque é um link que a gente sabe que é exclusivo dos patrões, mas você pode sentar junto com a pessoa, sua namorada, com seu namorado, e falar, olha só, vamos escutar aqui, ó, um negócio que só eu posso escutar, que eu paguei, e eu escuto aqui, e eu quero que você ajude também. Aí se você estiver escutando com sua namorada, bota 5 minutos. Quando ela fala, ai que legal, vamos continuar escutando aí. Não, mama, e aí a gente escuta o resto. Nossa, eu estou pagando. Senhora. Falei, cara, escroto. É o Jurassic Cast escroto. É o Jurassic Cast vadinho. Vadinho da podosfera. Em breve teremos live pra quem pagou por live também, né? Tem, a partir de R$50. Até a live vai ser exclusiva. Olha só que maluquice. A gente vai botar a gente na tá mesma plataforma. A gente tá muito pau no cu, hein, meu? De caralho. Mas é isso aí. Agora é assim. Vem cá. Paulo Cook são ricos. É isso aí. Verdade. Vamos piramidar essa porra. Só que a gente mesmo ficando rico, vamos continuar do mesmo jeito. Eu já tô com 39, eu preciso começar a ganhar dinheiro pra minha vida se destruir, eu entrar nas drogas, porque, né? Já passou da hora, na verdade. Você tinha que ter morrido aos 27. Não, que mané só morrer. Só pra te avisar. Que mané morrer. É? Não, ainda quero comer uma índia, ainda quero comer uma japonesa. Você quer comer uma índia daquela da teta que bate no joelho? Que isso, cara? As índias do Brasil, hoje em dia. Ah, tá, não. Uma índia ou uma indiana? Aí depende do curry que acompanha. Você está ouvindo Jurassic Cast. Olha, meu, antes que você venha falar alguma besteira pra mim, deixa eu falar pra você que a ideia dessa vez foi do Brunão, viu? Foi minha mesmo. Nós estávamos aqui sentando, fazendo cálculos matemáticos intensos. Estávamos sentando? Senta. Nós estávamos sentados. Ah, bom, melhorou. Fazendo cálculos matemáticos intensos, seno, cosseno, coisas assim absurdas, plena madrugada no Sky. Você e o Hermes. Por aí. E aí, Brunão veio com a ideia. Pô, vamos fazer do Afonso Brasa. Eu falei, bora. Na verdade, a ideia inicial era fazer sobre o nosso querido José Mujica Marins, o Rezé do Caixão. Isso. Que morreu. Mas é muito mainstream. Todo mundo hoje em dia, nossa, é um gênio. Pois é, só que aí eu falei, por que que ele não faz... De um filme que ele participou. Pronto, é isso. Aí Brunão foi e pesquisou um filme local... Que Zé do Caixão aparece. Eu vou te falar, cara, esse filme é tão insólito que o Zé do Caixão tá a cara do Nerdmaster. Vocês perceberam isso? Qual aquela hora que ele sai do fogo? Do fogo, do inferno, que é no meio dali da L2. Aí ele na L2, não, L4. No meio da L4, ele saindo do fogo do inferno. No meio da L4, a ambulância passando atrás. A mesma cena 40 vezes no filme. Mesma cena 40 vezes. Aí vem ele andando assim, ele tá a cara cuspida e escarrada do Nerd Master. Vocês acharam isso também? Nem percebi isso, pô. Porra, igualzinho, coitado do Nerd Master, velho. Por que, coitado? Eu adoro Nerd Master. Eu também, mas parecer com o Zé do Caixão não queria, não. Não, não, não. O Zé do Caixão parece com ele. Nerd Master é mais importante. Eu assisti esse filme no cinema. Esse filme passou no Pier. Eu fui assistir no Cine Sua Mulher. Que? Cine Márcia. Ah! Eu fui assistir no Cine Márcia, que era lá no Conjunto Nacional. Foi o último filme que o Cine Márcia passou na vida. Quando eu entrei no cinema, já tava aquelas paredes com mofo, já tava uma bosta já. Degradante, assim. O cinema lá era grande. Era grande enorme. Pra caralho. O Cine Márcia era maravilhoso. É o Carim Márcia. Pois é, era da rede do Cine Carim daqui, que também era enorme. Brasília tinha uns cinemas tinha fodas. Tinha cinemas assim, cara, pois é. Apoteótico. Pois é, ele era enorme, o pé direito dele era gigante. E a tela era grande, era. Sacou? E eu fui assistir, tipo, tinha 3 pessoas na sala pra assistir uma porra do filme. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida. Esse filme é de 2000 e... É de 2000. Pois é, 2001, eu fui sozinho. 2002, não, e eu fui, ele já tava, tipo, há umas 2 semanas em cartaz. Eu falei, velho, se eu não for, eu não vou assistir essa porra no cinema. E eu tenho que assistir. Eu lembro que eu passei muitos meses na frente do Cinemassa e sempre tava ele em cartaz. Pois é, ele ficou um tempão em cartaz. Como é que esse cara conseguiu arrumar a distribuidora, cara? Não, ele arrumou a distribuidora. Ele foi no Cine Márcia, ele, pessoalmente, falou, por favor, quanto é pra passar meu filme? Aí o nego falou, gente, a gente tá fechando, né? Aí ele falou assim, não, eu pago o salário aí da galera o último mês. Ah, beleza, então. Aí ficou lá uns 2 meses, sei lá. Foi ele que bancou essa merda. Não, ele bancava. A produção era toda dele. Era toda dele. Ele é o verdadeiro cineasta independente do Brasil, cara. Exatamente. Por isso que eu falei, pô, Miotti, quando eu tava vendo, que eu me recobri do choque, que é ver esse filme. Liguei pra você, não atendeu, óbvio, como sempre. Aí liguei pro Miotti. Eu falei, Miotti, eu respeito mais esse cara do que 80% dos cineastas que tem aí. O filme é ridículo. Ele não tinha a menor ideia de como fazer um filme. Ele amava filmes. Ele amava cinema. E ele pegava as cenas dos filmes icônicos que ele assistia e ele tentava reproduzir, só que com ele. E é isso. E é isso. Ele brincava de fazer filme. É isso. Eu não sei se eu tô exagerando. É de uma pureza. Pureza, exatamente. Não é uma pessoa arrogante que faz besteira, tipo Ed Wood, entendeu? Que era arrogante, né? Eu sou maravilhoso. E era um boçal, era um boboca. Não, cara. Ele era um cara pequeno que amava cinema, queria deixar sua marca na vida. Ele fez o sonho dele se tornar realidade do jeito que ele conseguiu. Ele não tinha condição de fazer uma faculdade de cinema, pra aprender técnica, pra aprender qualquer coisa. Ele era bombeiro. Ganhava o dinheiro dele, o soldo do quartel. Ele era tenente, se não me engano. Mas ele amava cinema, então o que, que ele fez? Ele comprou uma câmera de filme mesmo, e aí ele pagava do bolso dele, comprava os rolos de filme e chamava os amigos pra fazer um filme. Ele não filmava no VHS, ele filmava em película, entendeu? Esse é que era o lance dele. Então, como ele filmava em película, ele passava nos cinemas na época que ainda existia cinema de película. Hoje ele não ia conseguir passar em lugar nenhum. Mas o que eu acho foda dele é que, assim, apesar de tudo isso, apesar do filme ser uma tosquice, apesar do filme não ter pé nem cabeça, o roteiro ser completamente não existente, a dublagem ser a coisa mais tosca do universo. A dublagem é ótima, a dublagem é profissional. A dublagem é profissional. Tanto que destoa. O que que tem no filme? Paixão. É. Isso você enxerga. E quando ele tava vivo, ele mobilizava a cidade. Nós aqui de Brasília, nós sempre ouvimos falar dele. Alguém na faculdade tinha visto aquele filme. E falava assim, bicho, tu tem que ver o filme do Afonso Brás, inacreditável. O cara tá em cima do Teatro Nacional, ele cai, ele, na hora que ele cai, ele aparece na, sei lá, na W3. E ele mobilizava muito o pessoal daqui de Brasília. Então você vê, em alguns filmes deles, personalidade de Brasília. Políticos, inclusive. Político. A filha do Roriz participou de um filme dele. Acho que não me engano, é nesse. Ah, é aquela louca. Ela era gostosa. É a do Cravo e a Rosa lá, que fica tocando o Cravo e a Rosa no fundo. O gato. Que ela fica batendo no gato o tempo inteiro. O policial negão que tem lá. Não, aquela é a mulher dele. Aquela é a mulher dele. É a Claudette Jobert. É uma que aparece, que é tipo um interesse romântico do Maicon no filme. Que ela vai encontrar ele na ponte a primeira vez. Que ela chega e no fundo, presta atenção que tá tocando uma versão Richard Clayderman. É mesmo, do Cravo e a Rosa. Do Cravo e a Rosa. Ah, é? Que ficou cravo, brigou com a rosa. É uma versão escrota dessa música, velho. Eu lembro disso, que todo mundo falou, nossa, a filha do Roriz participou do filme. E ela vem e fala assim, oh, Maicon, a gente vai gostar muito de você, Maicon. E ele, eu vou te encontrar não sei aonde, que Maicon. Que são essas pessoas? Né? É, pois é. Não, melhor de tudo que o cara, ele é um catador de lixo. E do nada, vira o cara mais famoso da cidade. Ele vira um matador. Ele virou o matador. Mas ele é o mais famoso, tá? Todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece ele. Como? Como? É inacreditável, cara. Os Raimundos estão no filme. Na época que o Raimundos ainda tinha o Rodolfo. O Digão é muito filho da puta. Ele fica com a cara assim. Ele faz uma cara de Popeye, velho. É. Tem os caras lá da TV. Qual é o nome dele? Ricardo. Ricardo Nóbrega. Não, é. Que faz comercial, propaganda pra caralho. Que é o delegado nervosinho que tá xingando o tempo inteiro. É. Isso não pode acontecer aqui. Tem que prender todo mundo. Ali, ó. Ali tem um bandido. Ali tem outro bandido. Tá cheio de traficante aqui, não sei o quê. Tem ninguém na cidade. É domingo. O cara, olha lá. Cheio de pessoas. Cheio de bandidos. Calma, caralho. Um gordinho também. É. Ele fazia um programa de humor com um cara que era magro. Isso. Bigão dos importados. É. Esse cara aí mesmo, ele hoje já assessora um pastor aí que fica falando umas coisinhas na internet. Era o cara do Bingão dos Importados. Ele até emagreceu, fez bariátrica, tava merda assim. Só as personalidades de Brasília, cara. Minha mente viraria sol. Teve um camarada da faculdade que falou, véi, vamos atrás pra ver a gente fazer figuração, porque deve ser muito maneiro. Porque é exatamente isso. Era um camarada que amava cinema, que não tinha a menor ideia do que tava fazendo, só que todo mundo comprava aquela ideia por causa da paixão dele. E nego não tava nem aí, véi, se ia fazer papel de ridículo. O que o pessoal queria era, eu quero participar. Eu quero dar um rolamento e um tiro. E morrer. É. E morrer em seguida. Eu quero isso. Cara, e brota a gente do nada no tiroteio, né, velho? Quantas você vê que é aquele bando de funcionário público aparecendo, né, cara? As mulheres tudo de taie, que acabaram de sair da câmara, tudo assessora de deputado. As mulheres, não, vou lá dar tiro. Parecendo cinema. E você viu que eles estão filmando num pontão que não existia o pontão como ele é hoje. O pontão tava sendo construído. Tava sendo construído ainda, era aquele pontão que era só mato. O pessoal ia lá pra trepar. Você falou com uma certa propriedade, hein, meu? Hein, Bruno? Não é? Falou com uma certa propriedade. Você viu aí? Você vê? É mesmo, meu? Você ia lá? Eu levei uma gulosa lá. Levou? Eu sou obrigado a admitir. Faz memória, foi uma gulosa e foi uma sanfona. Foi, da mesma menina, que não é a minha mulher. Do mesmo dia? Mesmo dia. Ali não era prainha onde rolavam as macumbas? Não, a prainha é do outro lado. Ah, era do outro lado. Perto do pia. E outra, é porque esse filme é de 2000. Se fosse atual, eu tenho certeza que apareceu o Henrique Cristo lutando com o Zé do Caixão. Porra, isso ia ser incrível, hein? Isso ia ser incrível. Ia ser épico. Cara, olha, se tem participação mais avulsa que a do Zé do Caixão, eu tô pra conhecer. Dá pra entender o que ele faz ali. Ele era um enviado do Satanás. Porra, mas... É ele que ressuscita Maicon. Michael! Você! Muito avulso, porque, velho, não tem motivo. Ele vem trazer a capa. A capa. Esta capa vai te proteger de todas as maldições. Os piores matadores estão no inferno. Ele, ó, que dane. Engraçado que ele tá de braço cruzado na frente do STF. Olha como a vida dá volta. Olha, se reparem nas palavras de Afonso Braz nessa cena. Ele tá de braço cruzado, encostado numa palmeira, que fica em frente ao STF. Aí chega o Zé do Caixão, brotado do nada. Não, ele vem do espaço Lúcio Costa, porra. Porteiro do Inferno Abril, que fica lá na L4, como eu falei, ele vem andando até lá, o STF. Aí, de é longe, repente, tá? Ele sai do espaço Lúcio Costa, que é aquele buraco que tem assim, que lá embaixo, pra quem não sabe, que não é daqui de Brasília, ali de onde o Zé do Caixão sobe, que vê-se notadamente que ele tá subindo uma escada, que ele sai do chão, ali embaixo tem uma maquete inteira do plano piloto, de Brasília inteira. Você lembra? É bem maneiro ali. Foi lá, né? A gente foi lá, levou umas buzinadas naquela época. Nossa, é mesmo. Levou umas buzinadas. É verdade. A rainha dos caminhoneiros. Isso aí eu sempre falei que era. E aí ele sai dali de dentro e aí, de repente, ele tá lá na frente da STF, que é longe. Aí o diálogo se segue. Tá aí de braço cruzado, acabou de fazer uma prova de concurso e tá pensando se acertou a 48. Ele sai de trás da árvore. Michael! Eu trouxe uma capa pra você. Eu vim dos quintos dos infernos. Aí ele... Ele era pulado assim. É assim mesmo. Cacá abriu mão. Cacá não, porra. Vai se ter. Ah, foda-se. Cacá abriu mão. Michael, no inferno... Estão os piores matadores. Receba capa. Aí o bicho... Ah, então tá bom. Então vai receber. Né? Também peidei. E aí eu fico pensando. Falei, cara, esse bicho era muito apaixonado por cinema. Ele falou assim, porra, eu quero homenagear o maior cineasta brasileiro, que é o Zé do Caixão. Ligou pro Zé do Caixão com aquela cara assim de... Ah, ele não vai nunca aceitar. E o Zé do Caixão aceitou. O que tem de cameo do Zé do Caixão no filme não faz o menor sentido. Porque tá nego trocando uma ideia. O pozinho. Precisamos pegar o pozinho. Tom. Não sei o quê. Tom. É pra Zé do Caixão. Bom. Saindo do fogo. Então, oxi. Aí o Michael toma um tiro. Tom. Aí o Michael levanta. Tom. É sempre assim. Eu vou pisar a cor da minha Mas eles fizeram essas cenas do Zé do Caixão tudo em 3 horas. O Zé do Caixão chegou de manhã. Foram buscar ele no aeroporto. Tá inventando ou tu tá falando? Não, eu tô falando como foi. Ah, tô imaginando. Pegaram ele no aeroporto. Ô, seu José, tudo bom e tal, não sei o quê. Levaram ele pra casa. Aí levaram ele pro hotel. Aí ele almoçou, não sei o quê. Ó, 3 horas da tarde, a gente passa aqui pra te buscar, beleza? Beleza. Veio, pegou ele, levou lá pra aquela área ali. Aí fez a cena. Ó, você vai fazer assim. A gente vai filmar isso aqui uma vez só, porque só tem esse pouquinho de película aqui pra filmar. É o que tem. E é isso. Na entrevista que ele deu pro Jô Soares, ele falava isso. Ele falou, cara, o rolo de filme é muito caro. E a gente não tem tempo e nem dinheiro pra fazer um take 2. Então, assim... O que ficar, ficou. E como o filme é dublado, eles tiram o áudio. Então, ele fica falando com os caras. Ele fica dirigindo os caras na hora lá. Baixa aqui. Irmão, é inacreditável, velho. Tem uma cena que ele tá vindo assim. Acho que ele tá com aquela hora que ele toma um tiro no braço, alguma coisa assim. Ele tá andando assim, não sei o quê. Ele tá sendo filmado. E aí, como ele era o único ator em cena, tá alguém filmando. E aí, ele quer que corte a cena. E aí ele faz assim com a mão, ó. Você pode prestar atenção que ele faz assim com a mão e quebra, parou pra cortar. Ele faz assim. Aí ele cortou. Só que ele não editou depois, antes de aparecer a mão dele cortando. Um milímetro, né? Não, ele fala assim, gente, eu gastei esse filme. Eu revelei essa parte do filme aqui, que tem a minha mão fazendo assim. E eu vou deixar, porque custou caro essa merda. A hora que os traficantes, sei lá se os traficantes ou os polícias, eu não sei, que eles estão passando ali na frente do Conjunto Nacional, aí eles estão lá conversando, assim, quando, na hora que eles vão começar a falar, tá todo mundo parado, quando começa a cena, o povo começa a andar, você vê, tipo, o start, tipo, valendo, ação, ação, você vê na hora que os caras dão uma andada, entendeu? E fica o pessoal passando, olhando assim, pois rindo é, da cara dele. Por quê? Deles. Porque ele, na hora de fazer a montagem, a filha dele que editou o filme junto com ele... Foi ela mesmo? É, não sei o que, Brasa, eu imagino que seja a filha dele ou irmã, sei lá, alguma coisa assim. Parente. Parente dele. Alguém que tava editando junto com ele falou, olha, o que, que você acha da gente cortar esse pedacinho. Não! Não pode! Eu mandei revelar essa merda! Deixa esse pedaço também! Mas vai ficar... Não vai ficar ruim! Tá bom assim. Porra. Cara, é inacreditável, velho. É uma coisa assim que é sublime. Sublime, sublime, sublime. A gente precisa falar das outras obras de Afonso Braza. Se vocês gostarem... Podem procurar todos no YouTube também. Eu quero falar muito do Gringo Não Perdoa a Mata. Gringo que... Não Perdoa esse, a esse Mata. Esse título é massa. É foda. Esse título é massa. Sérgio Leone na veia, viu? Gringo Não Perdoa a Mata. Tem um filme chamado Ringo Não Perdoa a Mata. Ah, tem? Tem. Um filme italiano de faroeste que chama Ringo Não Perdoa a Mata. E aí ele só botou Gringo Não Perdoa a Mata. Se isso pra mim não é um gênio, não esse sei foi mais. O primeiro filme que eu vi do Afonso Braza. Alugaram lá na casa do Maciel, um dia que eu tava lá de bobeira, e eu assisti lá e foi, tipo, uma das melhores experiências cinematográficas da minha vida. É melhor do que esse? Porque esse é sofrido. Eu não sei, cara. Porque esse aqui, ele é tão ruim, que ele dá a volta, né? O que eu me lembro, assim, vagamente, é que tem muita cena de cara andando no cavalo, assim, no cerrado, e tocando a música... Toca isso aí? Só que é uma versão meio moderninha, sabe assim? Que nem aquela que tocaram no Homem do Itu. É, tipo aquela. Só que é a mesma. Outro dele também, que é muito famoso aqui em Brasília, é o No Eixo da Morte. No Eixo da Morte e Inferno no Gama. Eu acho que o Eixo da Morte é mais famoso, porque o Eixo da Morte, a capa era ele no meio do eixão. Com a mulher. Com a mulher dele. Com a mulher. Enjaulada. Ele de joelho assim, né? Ele meio agachado. Ele era meio narcisista, ele gostava de ficar... Ele era meio hedonista, né? Ele gostava de botar os peitos pra fora. Ele que se achava fortão. É, ele se achava forte. Eu te falar que a mulher dele dava um caldo, eu era véia, mas porra, corpão. Era véia. Não, era véia. Quando dá uns close nela, você... Eita. abre o plano. Aí quando abria, mas ela tinha um corpão, uma magrinha, cara. E aquela mulher que tenta matar ele, gostosa, né? Ah, é, do nada. Do nada. É, né, como tudo nesse filme. Ele tá lá parado, olhando pro tempo. É o pior matador do mundo. Ele tá parado no meio do eixão, debaixo de um pé de manga que tem aqui em Brasília. Aí ele fica lá com a arma no pau, assim, sobre o cacete dele. Aí ele olhando pro tempo, assim, filosofando. Ele, pra onde viemos? Pra onde vamos? Por que estamos aqui? Aí chegou uma mulher do nada. Do nada. Oi, tudo bem? Você pode tirar uma foto minha? Ele, eu. Sua. É, mas ele é muito bom, cara. É, você, só tem você, tira de mim e tal. Na hora que a mulher tira a canga, eu, opa, oi? Era mesmo, é, era. É uma véia, mas é uma gata, bicho. É outra véia. Não é véia, não, essa é nova, a imagem é ruim. Não, Mel, eu sei que você gosta de véia, você tem fetiche de véia. Era véia, dá pra ver que já tava perto dos 38 já. E é véia isso? Bom. Com esse cinema digital que tá hoje, tenho certeza que ele tava fazendo filme passando no drive-in. Coitado que ele não pegou a era do YouTube. Exatamente. Se ele tivesse pagado a era do YouTube, ele não precisava de distribuidor, ele não precisava de cinema. Ia fazer sucesso. Viu? Ia demais. Então vamos fazer uma filmografia dele aqui, né? Vamos falar. Como diretor, começou em 82, O Matador de Escravos. A 85, Os Navarros em Trevas, De Pistoleiros entre Sexo e Violência. Nossa senhora. Esse é bom, hein? Aí em 91, Santion Nunca Morre. 93, Inferno Gama. 95, Gringo Não Perdoa Mata. 98, No Eixo da Morte. 2001, O Que Tô Falando Agora. E 2002, Fuga Sem Destino. Aí como ator, olha isso. 75, A Filha do Padre. 76, Traídas pelo Desejo. 76 também, Os Trapalhões no Plano dos Macacos. Olha ira! Quem era ele? Não sei, não tá falando um macaco, aqui. Provavelmente. Aí 77, O Amante e o Canalha. Aí depois, 82, O Matador de Escravos. Aí os filmes dele, né? Pô, agora eu preciso ver Os Trapalhões. Pois é, pra achar lá. Acho ele lá. E se ele for um dos macacos? Macaco 12. Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Dele é a parte mais verossímil do filme. Porque, meu irmão, um carroceiro chama Michael. Não é Maicon. É Michael. Não, Maicon, quem chama é o porra do Zé do Caixão, que sabia falar português, desgraçado. Michael! Aí todo mundo chama ele Maicon, e ele, Michael! Eu, caralho, brother, tu é o demônio. Tem uma cena que ele tá andando com a carroça. Primeiro ele vem com a carroça, aí para na frente da câmera e fica parado. Até alguém cortar a câmera. Ele vem, anda, para e fica olhando pra câmera. Aí corta. Aí ele vem depois de novo, outras cenas, daqui a pouco vem ele de novo, trazendo o carrinho, joga uma caixa lá dentro, corta. Joga outra caixa lá dentro, corta. Aí tem uma cena que vem ele andando no mesmo lugar onde ele já tava e tem um amigo, um Zé, segurando a carroça também. Sabe quem era aquele? Era o dono da carroça. Você vê que ele tem cara de sofridinho. Você sabe como é que foi que rolou essa cena na minha cabeça? Você quer aparecer num filme? Olha aqui a câmera. Ele pagou. Não pagou, não. Carroceiro não quer no cinema ver o filme. Mas a promessa foi, você vai aparecer no cinema, velho. Você me empresta seu carrinho aqui meia hora. Deixa até você aparecer no filme. Ah, tá bom, beleza. Tem uma única cena que o cara tá junto e aí eles param e ficam assim olhando. É insólito, né, cara? Né? Porque, tipo, nas outras cenas, esse cara não aparece. Ele vem junto, para e fica assim. O que eu tô vendo? Aí nisso começa aquele bando de funcionário público que tava na hora do almoço andando por Brasília. E eles tão andando assim, o delegado dando esporro em todo mundo. Troco de nada. É o cara todo preso. E em flagrante. Você tá achando que eu sou um idiota? Não, tem que prender. Calma, calma, deputado. Não, calma, cacete. Que não sei o quê. E ficam uns 40 minutos. E eles ficam assim, é isso mesmo. Não, se acalma. Calma, cacete! Não, ele é que te apoia, a melhor coisa que tem. Aí tem a mulher dele tirando fotos. Junto com o gato. É, esse aqui é o neguinho bonitinho. Junto com o gato. O nome do cara era gato. Era gato. Não, e o melhor é que ela vem e fala assim, pô, gato, desse jeito não dá. Eu falei, é isso aí mesmo, é não sei o quê. Na rocha mesmo, é. Eu parece um miote falando. É. Lá no Padre Amaro, filme do Padre Amaro. Eu acho que eles podiam mudar o nome desse filme. De Tortura Selvagem à Grade pra Pessoas Andando Sem Saber O Que Fazer. Que é isso o nome do filme, sem saber pra onde ir. Sem saber o que fazer, cara. Que eles ficam andando. É andando. Andem. Ó, tem um traficante ali. Aí corta a cena. Aí aparece aquilo que deveria ser o traficante. Que é um cara de terno branco andando. Aí tá andando pela cidade. Com um monte de capanga. E de repente eles começam a correr. De quem? Olhando pra trás de alguém. Isso. Cara. Aí depois depois corta. E tá andando de novo, normal. Corta de novo, aí ele tá correndo de alguém, mas nunca mostra que é. O melhor é a hora que eles estão passando na plataforma superior da rodoviária. Aí tem um mendigo lá e fica assim: dinheiro. O traficante vai dar um dinheiro. Traficante cara... consciência social. Aí ele continua andando e o cara que tá fazendo o mendigo, ele continua assim, ó, de mãos abertas, assim, ó, toda aberta. O cara foi mendigo, não. Era um mendigo. Era um mendigo de verdade? Era, porra. Devia ser. Capaz. Aquela parte aí tinha mendigo pra cara. Vida real. É, vida real. Cinema guerrilha, meu irmão. Aí ele tá lá, sei lá, fazendo o quê? Aí tá o delegado xingando todo mundo. Aí vem os bandidos. Aí os bandidos, vambora. Corre, para, corre, para, corre, para, corre. Aí eles resolvem fazer, botar uma caixa de sapato. Não, antes disso, tem uma cena que tá vindo a mulher dele, junto com o gato, e eles estão vindo aí. Olha lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Aí daqui a pouco eles estão numa casa, do nada, fotografando os bandidos que estão chegando na casa. Mas os bandidos estavam correndo na rua e largaram a droga na carrocinha dele. Eles largam a droga depois. Aí depois. É depois. Ah. Só que o que que acontece? Eles estão fotografando a reunião dos traficantes que tá rolando numa casa. Dentro da casa. Fazem essa foto de dentro da casa. É, eles estão escondidos lá dentro. É, são muito ninjas, como cara. Como assim, velho? O melhor é a mulher que fica abrindo a porta. Era uma gostosa só pra isso. Eu acho que a gente tem uma história com isso. Tem mesmo. Duas gostosas, abrindo a porta, pra porra nenhuma. Ah! Eu não tinha pegado a referência. Pescou, pescou? Agora eu entendi. Aí eu me identifiquei. Me identifiquei muito. As coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder vir. O Afonso Braz, ele tá atrás da câmera. E ele tá assim: entra um! Ai, ah, é verdade! Gritando bem altão, né? Vai primeiro! O vidrinho da porta, você vê que tá todo mundo em filinha lá fora. Vem primeiro! Aí ele vem, para, olha. Entra o segundo! Aí sai o segundo com a cara séria, todo duro assim. Aí entra, não olha nem pra mulher. Tem um que olha pra mulher e ele não nega, não. Ele olha assim e fala: nossa. Isso aqui é o miote. É o miote. Chega um, entra o miote, entra o terceiro! Aí entra o miote olha e fala assim: misericórdia! Ai, papai, nossa, ele fica olhando assim com a tropeça. Diga de passar, a mulher era bem gostosa. Teteia. Era bem gostosinha. Devia ser amiga da mulher dele. Deve ser. Com certeza. Aí vai nessa, né? Parece os Hobbit, né? Entra um, depois vai dois, depois vai três, depois vai cinco. No final tá, tipo assim, a convenção da ladroagem. Cara, o diálogo dessa cena, misericórdia. O bandido diz assim: estamos todos aqui. Meninas, podem se aproximar. É. Aí chega as duas. O que você quer? Você quer? Aí ele: meninas. Aí olha pra uma e fala assim: você é muito linda. Aí olha pra outra: bebezona. Ele pega assim no queixinho dela: agora você pode trazer as bebidas. E uma dose bem pequenininha e sem veneno. Alguém tava comendo aquela mulher. Porque fecha na mulher. E você vê que é tipo um elenco de apoio. É só a beldade. Aí ela junta as mãos assim, Dr. Evilmente. Aí fala assim: vou planejar algo muito bom. E o vilão fica 5 minutos rindo. Aí ele olhando pro diretor. O diretor tá assim, né? Vai, desenvolve. Ele, desenvolve. Ele, desenvolve. Improvisa, improvisa. Aí pronto, aí corta a cena. Aí corta a cena. Correndo de novo, meio na rua. É, corre mesmo, andando. Corre. Só que agora estou com a caixa de sapato. Mas não tem reunião, cara. O cara só ri. Não tem nenhuma hora o cara falando assim: olha, nós vamos pegar essa droga aqui, vamos plantar em algum lugar pra incriminar alguém. Vamos plantar esse pé de cocaína. Não tem nem esse tipo de coisa. A gente tem que deduzir tudo que acontece nesse filme. Esse aqui é o grande lance. Ele dançou e pro inferno, ele foi pela primeira vez. E aí ele sai correndo. E corre. De quem? Eles estão correndo de quem? Nesse meio tempo, 150 fotografias diferentes, o Michael vem e bota uma caixa lá dentro do negócio. Aí ele vem, traz empurrando junto com o Zé. E para. Aí corta, volta pra cena dos caras andando. É a montagem da puta que pariu. É montagem, cara. Você vê que é aquela parada assim, meu irmão. Ele fez na folga. E ele provavelmente tava meio bêbado. Na cabeça dele o filme tava rolando. Ele entendia tudo, tá rolando. Ele entendia foda-se. Tudo. Aí vem os caras e plantam a caixa de sapato. Joga dentro a caixa de sapato aí. Não, bota aí, bota aí, bota aí. Eles escondem assim e aí vão embora. Aí nessa hora corta. Vem a esposa dele, pega a caixa. O gato pega a caixa, uma caixa branca, não significa nada. Ela tira uma foto, deixa aí. Por que que ela fez isso? Ela é fotógrafa da polícia. Por que que ela deixou o Michael se fuder tanto, velho? Não, ela avisa ele: Michael, você vai se fuder. A única coisa sequencial que tem nesse filme. Ela tá andando com o gato e fala assim: ai, pois é, tiramos uma foto, né? Nossa, que legal, estamos muito felizes. Vamos andando. Ai, gato, eu tô preocupado com aquela carroça. Nossa, perigoso deixar aquela caixa lá. Aí ela para e fala, eita, aí corta pra ele. Levando uma surra. Da PM. A tortura selvagem. E cadê a grade? A grade da carroça. Só pode ser. Vocês estão achando mesmo? Vocês estão tentando achar a lógica? É nesse nível, só pode ser isso. Aí, é muito fantástico. A surra é incrível, porque primeiro que o sangue já tava manchado na parede. Caralho. Aí ele vem, se joga na parede, e aí os caras começam a dar uns murros. E aí o murro tem som de tiro. Ele tá muito, tipo, fazendo a Paixão de Cristo, assim, né, apanhando. Ele não tá muito Paixão de Cristo. Tá. Ele tá assim, ele vai, bate, filha da puta, e os caras... Aí vem um figurante... Essa é a melhor parte. Tem um figurante vendo a surra, ele tá assim. Jezinho tá vendo minha cara, mas ele tá com a cara assim de quem tá vendo, sei lá. Ele tá no Detran olhando o telão pra ver a senha dele. Isso, é a cara que ele tá fazendo pra você que tá ouvindo. Filma ele, aí tá lá. De repente ele resolve entrar em cena. Aí ele entra em cena e opa, tudo bom? E os caras tão porrando, tão matando o cara. Ele, opa, peraí, só rapidão, só um pouquinho. Pô, que legal, cara, vocês bateram muito bem nele. Mas à noite eu quero que vocês batem nele de novo como se fosse a primeira vez, tá? Tchau. E sai. Oi, ó o microfone. É isso mesmo. A fala desse cara não faz o menor sentido, velho. Ó, muito legal que vocês bateram nele, tá? Mas depois eu vou querer que vocês voltem à noite pra bater nele de novo, como se fosse a primeira vez, tá? Tchau. Aí os caras... Pô, aí você vai embora. Aí o Zorin começa a arrastar. Na tesourinha, que é uma passarela subterrânea que passa todo o eixão. Aí ele tá apanhando lá. Ele começa a se arrastar ali e ele vai parar... Perto do Hotel Nacional. Ele sai da moita do Hotel Nacional. Ele sai da moita do Hotel Nacional. Ele sai da moita e tá passando um cara, o cara toma um susto com ele assim... Não, o cara tomar o susto é o de menos. O cara vem sorrateiramente. Por quê? Por que o figurante vem sorrateiramente? Ele tá procurando alguma coisa assim, se eu quero... Ai, meu Deus do céu! Aí corta a cena. Mostra a gente andando. Gente andando e, velho, eu não sei quem são aquelas pessoas, cara. Me dá uma aflição, porque eu não entendo, cara. Aí mostra o delegado. Tem que acabar com isso aqui? Esporrando todo mundo. Prendendo todo mundo. Sei o quê. E o pessoal, calma, deputado, calma. Calma, caralho. Vai se fuder. Tem que prender de novo. E os traficantes correndo de novo. De quem? De quem? Eles estão correndo de quem? Isso corta a cena de novo. Aí tá o Michael com a mão assim. Eles já estão amigos. Assim, pois é, pra você ver. Quando veio pra Brasília com o diabo. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar por essa gente que só faz. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassic Cast, o seu programa divertido na internet. Quem um dia irá dizer? Existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Ele toma o Aizou, não é tão ruim. O The Room, que é uma parada bizarra, não é tão ruim. Faz sentido o The Room desse filme. Tanta cidade como eles disseram. Aí, de repente, a cidade inteira sabe quem é o cara. Todo mundo sabe. Todo mundo. Pra é o Michael. Eu quero esse Michael preso, o delegado lá, o delegado. Eu quero esse Michael preso. Aí os traficantes, precisamos matar esse Michael. Precisamos matar muito ele, matar demais. Aí o outro, matar muito. Vamos matar o Michael. Vamos todos matar muito ele. E eles ficam assim, vamos todos matar. E eles continuam correndo. E eles se embrenham por umas paradas meio bizarras aqui, que eles vão nos becos aqui em Brasília, ali perto do setor comercial sul, que é onde ficam os travestis, inclusive. Lá aquela área é perigosa, viu? Aí ele vai lá e passa, não sei o quê, os traficantes, tudo de terra. terninho. Aí, de repente, eles aparecem, provavelmente, da Ponte Alta, que aquilo lá parece o Gama, aquela casa. Provavelmente, aquela casa é dele. Aí, vem os traficantes saindo de dentro das anilhas. Aí, tem um Tom Aizou com eles, você percebeu? Tem. Só que o que que rola? Eles não acham o Maicon e aí resolvem ir na casa do Maicon pra matar a família inteira do Maicon. Não, antes disso, eu esqueci. A reunião que levou a essa cena. Olha o nome dos bandidos. O Zequinha traiu a gente. O cara... O quê? O Zequinha traiu a gente! O gordinho, né? O gordinho. É o gordinho, não acredito! É, vamos matar o Zequinha! O cara, o Zequinha traiu a gente. Ele traiu. Aí todo mundo fica assim, traiu. Traiu muito, realmente. Ele traiu. Mas eu vou pegar ele, viu, chefe? Não, mas ele morreu, não sei o quê. Aí vem Maicon. Provavelmente aquela senhora deve ser a mãe dele, eu acredito. Você já percebeu que é um padrão que se repete nesse filme? As pessoas sempre estão vindo de algum lugar nesse filme. Elas nunca estão. Elas sempre estão vindo de algum lugar. Venham em direção à câmera e falem. Aí vem uma véia e três ninfetas. Calma, mamãe. Meu Deus, onde está o Maicon? Nossa, mamãe, fica calma. Não tem nada. Não tem problema nenhum. O Maicon está bem. Vai dar tudo certo. Não, estou com medo do Maicon. Oh, meu Deus, onde estará meu filho? Aí tem uma garota olhando assim. Esperando o tempo passar. Esperando o tempo passar. Caralho, meu tio me bota em cara furada. Ela que tá com a cara dessa, né? Aí vem os bandidos com o Tom Aizou. E aí eles matam toda a família do Maicon. Não sei como, porque tem uns que usam faca, outros usam abraço. Granada. Outros usam tapa na cara. Mas o que é mais legal de tudo é que eu queria saber qual o catador de lixo que mora numa mansão massa, velho. Que é uma mansão massa, velho. Calma, que antes disso ainda tem mais um furo de roteiro. Olha, achamos um furo de roteiro. Um furinho nesse roteiro. Na hora que os bandidos chegam na casa da véia, a véia fala assim, quem são vocês? E o bandido fala, E a véia, não tem negócio de pó nenhum aqui não. Como ela sabe? Ela caguetou o que o cara ia falar. Na hora que ela olha pro Afonso Braz, você viu que ela olha assim pra ele? Ela vai continuar lá. Sai daqui, não sei o que. Eles, sua velhinha, nós vamos esculachar todos vocês, não sei o que. E esculacham, matam todo mundo. Mata todo mundo. E aí, tipo, um segundo depois, o Maicon aparece. E como ele reconhece a mãe dele morrendo, é maravilhoso, Bruno. Mãe, por favor, mãe, não é morra. Assim mesmo. Mãe, por favor, mãe, não morra. Você é traficante, Maicon. Que porra é essa, Maicon? Ô, mãe, que isso, mãe? Eu não sou traficante. A velha morrendo. Ô, mãe, que isso, mãe? Eu não sou traficante, não. Pô. Para com isso, mãe. Que besteira. A velha morreu. Ele olha pra câmera e fala assim... Ela me chamou de traficante? Como é que não cai na risada, velho? Não sei se existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer... Ali seria tipo o Breaking Point. Fazer a vingança dele. Seria a hora que ele virou o Nico acima da lei. E essa hora que aparece o Zé. Nerdmaster já tá ali assanhado, com a capa, e você sem entender que merda é aquela, que o Nerdmaster aparece o tempo todo no filme. E ele olha pra câmera, ele chega pertinho da câmera, eu falei, ih, vai trombar com a câmera. Aí ele para. Aí tá Maicon, numa palmeira semi-nu, já com peitinho de velho. Você vê que ele já tá com um físicozinho de velho. Eu lembrei daquela cena que ele tá com a faca de passar manteiga na árvore, assim, e aí ele tá, tipo, ruminando a vingança dele. Aí vem a Creuza. Maicon, estou muito preocupada com você. Por favor, pare com isso. Quem é você, minha filha? Quem é ela? Ele faz assim. Aí ela, E sai. E é legal que ele tem várias pessoas que se preocupam muito com ele. Por quê? Tantos funcionários públicos preocupados com ele. Eu não entendi por quê. Porque sim. Porque sim. Aí ele já vira Nico acima da lei. Aí ele tá lá e vem Zé do Caixão. Fecha essa capa, né? Aquela coisa que a gente já não, falou. Não. Ele vem. Maicon! Pega essa capa. Eu quero capa. Capa, caralho. Eu quero capa nenhum. No inferno está cheio dos piores assassinos. Eu vim para te trazer essa capa. Eu não vou aceitar capa nenhuma. Aí corta, mostra mais os caras tá correndo. Aí volta pra ele. Aí ele fala assim, tá bom, tudo bem, vou aceitar essa capa. Aí o Zé do Caixão, ok, e vai embora. Toda vez que o Maicon se arrebenta ou toma um tiro ou faz alguma coisa, aparece uma cena do Zé do Caixão. Igual, né? A mesma cena, porque ele gravou os 10 minutos que ele tinha pra gravar de Zé do Caixão. E aí ele repete esses 10 minutos o resto do filme inteiro. Coletiva muito bom para essa rapa. Ele tá junto com o amigo dele lá no Teatro Nacional. Que virou amigo dele lá, que ele assustou. Que eu reconheci. Eu consegui reconhecer. É ele mesmo, só que ele tá de terno agora. Ele tá de terno, todo mundo de terno. Aí ele tá assim, olhando com a cara feia assim. Aí chega a repórter. Maicon, por favor, pare com a vida de crime. Caralho, velho. Deixa o cara ser vida louca, meu irmão. Que saco. Esse bando de gente chata. Não, eu vou te contar porque não sei o quê. Aí ele, tá bom, eu vou te ouvir. Aí ela, me encontra não sei aonde. Aí nessa hora que eu tava assistindo, eu falei, tu já tá aí, velho. Conta agora, caralho. Vocês não estão fazendo nada. E eles nunca se encontram. Nunca se encontram. Pois é. Em compensação, ele encontra com Liliane Roriz no meio da rua, que fala que quer ficar com ele. Ela era tipo a amante dele, ou a namorada, sei lá. Catador de rua, me dá bem, High Society, né? Amigo do roteirista, pô. A Liliane Roriz vira pra ele e fala assim: ai, Maicon, eu quero muito ficar com você, mas eu não aguento essa situação. E aí, no fundo, fica tocando o Cravo e a Rosa, velho. Numa versão escrota, velho. Tipo Richard Kleidman. Eu conheço essa música. O Cravo brigou com a Rosa. Pô, velho, as porno chanchada pelo menos metia um Beethoven ali, né? Que é domínio público, metia, não tá nem metia aí. Um Beatles, lembra não? Metia do Let It Be. Do Let It Be, da Gisele? O cavalo lá, Let It Be, Let It Be. É, realmente, é muito difícil ficar comigo. A minha vida realmente é muito perigosa. Aí eles combinam assim, de Michael, se encontrar na ponte, não sei o quê. Tem um negócio desse. Porque eu acho que ele queria filmar muito na ponte do Brooklyn. Aí só tinha Lúcio Costa aqui. Isso. A pontezinha Mequetrefe, que na época não tinha a terceira ponte. Não olha tinha, aí, não tinha. Tadinho, senão ele poderia ter feito uma coisa legal. Começa a vingança de Maicon, que é o quê? Não é nada, porque ele não mata ninguém. Aliás, ele mata uma pessoa. Ele mata no final do filme um moleque, que ele rouba um quisuco do moleque. Ô, moleque, me dá esse chamate aí. O moleque, oi, tá bom. Aí ele entrega, ele pega a arma, pá, e mata o moleque. Ué? É, o resto do filme é ele atirando a esmo, dando bicho piruleta e fugindo de tiro e pessoas atirando e morrendo. Em quem? Aonde? Do nada, do nada. Está tendo um diálogo away completamente. Aí, de repente, começa um tiroteio. As pessoas atiram, velho. E morrem. Você percebeu que todas as pessoas que morrem naquela cena do pontão, elas morrem abraçando a árvore? Todas! É. O nome desse filme tinha que ser Pessoas Caminhando Sem Saber O Que Fazer e Morrendo Abraçando Árvores. Nossa, parece o título dos episódios de Dragon Ball. É isso, cara. Por que que as pessoas abraçam a árvore na hora de morrer? Não sei. Eu sei que apareceu uma menina bonita, de cabelo curtinho. Morre. Morre. Leva um tiro na cara, inclusive. Ah, morri. De repente corta e mostra um frame de uma pessoa olhando pro teto, que essa pessoa não tá no filme. Tem um cara que tá ajoelhado e fica dois caras atrás fazendo assim com a espada? É, caralho. E aí daqui a pouco o cara... Pare com isso! Isso aqui que eu tô vendo é o quê? Um fantasma? Eu queria muito que o Afonso estivesse vivo. Pra eu perguntar pra ele, me explica, velho. Eu queria denunciar uma cena racista. Aliás, cena não. Cenas racistas. Toda vez que aparece a mulher do Afonso Braza com o negão, ela tá dando esporro no negão. Por quê? Porra, gato, você não presta pra nada, gato. Pô, eu sou malandrão, não sei o quê. Pô, gato, cara, toda cena ela tá dando esporro no gato, cara. Não, e na hora que eles vão tentar dar uma porrada na cabeça do vagabundo que tá com uma arma de fogo. O vagabundo tá dando tiro, sabe lá Deus quem? E eles vêm atrás do vagabundo pra dar uma paulada, bem trapalhões. E o vagabundo olha, aí você pensa, o vagabundo vai olhar, vai tentar render eles vão dar uma rasteira do Mussum e vai ficar engraçadinho, não. O vagabundo olha pra eles e fala assim, ih, meu Deus, eles querem bater. Ele tá com a arma de fogo. E ele corre deles. Aí a culpa é de quem? Porra, gato, puta que pariu, tá muito burro. E cara, fica uns 15 minutos de tiroteio, velho. 15? Tem meia hora de tiro, velho. Aí vem o Raimundo. Cara, o Rodolfo do Raimundo, ele faz dois papéis no mesmo filme, você percebeu? É não, é porque na primeira parte, ele estava com uma outra roupa. Aí ele toma um tiro, mas ele sobrevive. E ele foge. E ele faz um treinamento militar do bombeiro. E ele vem vestido de Afonso Braza. Puta que o pariu! É isso que ele tá com roupa de bombeiro. Você não entendeu? Não. Ah. Nossa, passou despercebido. Não consegui acompanhar essa narrativa. Desculpa, tem que ler nas entrelinhas, cara. É. Meu irmão, aí vem ele vestido de Afonso Braza. Michael! E ele só faz isso, né? É. Michael! Eu vou te matar, Michael. Eu vou te matar, Michael. Ele tenta. Rodolfo tenta. O Digão não. O Digão tá pouco se fudendo. Não tem nenhuma frase. Que vai dar tiro sim? Vou dar tiro sim, segurando meu pulso. Aí vem ele, vai, Michael! E ele morre. Não, o Rodolfo, o Michael pega ele numa gravata que sai até sangue pela boca. Gravata atômica. É o cartaz do filme, pô. É o cartaz do filme? É. É porque na época os Raimundos estavam mega famosos. É. Ele nem era bobo, mesmo, vou aproveitar. E ele pega o Rodolfo assim no mata-leão. E aí o Rodolfo fica se debatendo assim. E aí ele começa a sangrar tinta assim pela boca assim. Uma tinta guache grossa assim, ó. Um gosto de cera. É. E aí ele mata esse cara que tava só na floresta nem gritando, aquele, Michael, vou te matar. Aquele que tá no, tipo, no orelhão assim. Olá, mãe, tudo bem? Vou levar queijo para a senhora. Aí, de repente, ele pega o cara, dá uma gravata, ele dá um tapa na teta do cara. Você viu isso? O cara tá enforcando assim, o cara... Ei, ei, ei. Aí eu acho que o cara tava querendo fazer a cena render. Falou assim, pô, não vou morrer em 2 minutos. Não, eu paguei, eu vou ficar pelo menos uns 5 minutinhos aqui morrendo. Aí o Afonso Braz dá um tapão no peito. E faz BUM! É... faz barulho de bomba. BUM! BUM! Aí, morre. Ele dá um murrinho no peitinho do cara. É verdade. É, aí o cara, ai, minha pedrinha. Não, e o melhor, o Zé do Caixão, ele fala que a capa vai proteger o Michael. Tem uma hora lá que o Michael toma um tiro e aí ele vai arrancar a bala com uma faca assim, ó, e ele fica lá, ih, meia hora pra arrancar a bala assim. Eu falei, ué, mas a porra da capa não ia proteger você? Tu não tava lá com o sobretudo? Não, era só conversa do Zé do Caixão, ele só queria passear em Brasília. É. Eu tava quente lá no inferno, eu fui lá curtir Brasília. O elenco desse filme morre na velocidade com que eles aparecem. Porque morre um, sai 5. Aí sai 5, morre 2. E eles atiram um nos outros e você não sabe em quem. Aí vem o Afonso Braza, fica dando uns bichos piruleta. Aí dá um bicho piruleta, mata 5. Aí dá outro bicho piruleta, mata mais 3. Morreu mais gente nesse filme que no Rambo. Tem um negócio da lancha. Aí vem a lancha e traz um povo. Aí o povo desce da lancha. E você viu que a lancha foi emprestada, porque o piloto da lancha aparece 5 vezes. Ele não desce da lancha nem a caralho. É o mesmo frame, ele olhando pro nada assim. Olhando com a cara de quem tá olhando lá pro telão, esperando a senha do Detran. Sabe aquela cena que tá o povo tomando tiro lá no pontão? Algum daqueles figurantes virou pro Afonso Braz e falou assim, pô, cara, um orgulho de trabalhar no seu filme. Eu tenho um amigo que tem uma lancha. Mas ele tem que aparecer. Você quer que eu fale com ele pra gente aparecer com a lancha, pra usar a lancha? Aí ele, porra, caralho, ia ser foda ter uma lancha no meu filme. Beleza, eu vou ligar pra ele. Ó, marquei com ele, final de semana que vem, a gente faz as cenas da lancha. Faz todas as cenas da lancha. A mesma lancha e sempre o dono da lancha olhando pro tempo. Isso. Aí, de repente, a lancha sai do nada. Aí a lancha fica cruzando o lago Paranoá. A lancha vai e volta. Vai e volta. Pra quê? Pra quê? Com quem? Com quem? Ele fica mostrando a lancha sem fazer nada, cara. É o pessoal dando tiro, a lancha correndo. Aí depois mostra o cara parado com a lancha olhando pro tempo, olhando lá pro Detran. Aí depois mostra a lancha de novo. Aí tem uma hora que tem um pescador com outro cara. E aí os dois morrem. Tomam um tiro de quem? Por quê? Da polícia? Figuração. Não sei. Os caras, ai, vou morrer. Ai, eu quero morrer no filme do Afonso. Ai, tem um que se joga. Dá um rodopio, assim. Dá tipo um golpe da... Como é que é? Que o Chapolin dava? Que era o golpe da égua voadora. E fica assim mais ou menos por uma meia hora. E tiro, e tiro, e tiro, e tiro, e tiro, e tiro. Eu prestei muita atenção nessa cena, porque eu queria ver se eu tinha um conhecido meu ali. Porque eu tinha certeza que aparecia um conhecido meu ali, mas não apareceu. Esse filme, pra quem é de Brasília, você tem a nítida sensação que vai aparecer um parente seu ali. E é lá, é tia Gildete, ó. Aí depois rola briga, não sei o que e tal. E aí vem o cara que tava sumido. Tava no começo do filme, o cara do terno branco. Esquecemos de falar o nome dele, que ele tem nome. Traficante de drogas, de alta periculosidade. Ele é o maior traficante de todo o Brasil. Faísca. É o Faísca? Pois é, aí o Faísca, de repente, na última cena, ele volta. O Michael está na praia andando já. Tipo, meio que já tinha resolvido a parada do filme. Ele tava sangrando já e tal, não sei o quê. E aí vem o Faísca e dá um tiro nas costas do Michael. Aí o Michael cai. E aí, na hora que o Michael cai, o Faísca corre pra direita, assim, pra sair de cena. Só que ainda era pra continuar a cena. Porque o Michael tira uma faca e joga, arremessa pra trás. Só que o cara não tá mais lá, ele tá à direita. E aí, mesmo assim, a faca pega. Pega nele e parece ele morrendo, caído na água. Óbvio. É inacreditável, velho. É inacreditável. Opa, a faca que faz a curva do bumerangue, velho. É inacreditável. Inacreditável. E aí ele morre. E aí os amigos dele falam assim, meu Deus, Michael morreu. Aí o povo é mesmo, o que nós vamos fazer? Eu achei muito interessante essa cena. Aí eles pegam um cubo de fundo do Michael, bota na lancha que dá pra 3 pessoas, a gente não falou isso. A lancha, a gente tá falando lancha, as pessoas devem estar imaginando tantos atlânticos. Um iate. Cabe 3 e mesmo assim, um cundizinho na mão. Aí a lancha parte com uns 3 figurantes e mais o Michael fingindo que tá morto. Mais a Liliane Rory escrava a Rosa. E ele joga o corpo dele no lago. Desova o cadáver do cara. Vamos colocar o Michael aqui e joga. Tadinho do Michael. É, vamos embora. É, a Blanche vai embora. Mas não era pra ser o herói? Por que que não jogou ele na porra do esgoto? Ué. Ué. Não entendi. É isso. Mas beleza. Aí nisso acaba tudo. A Olha só que interessante. Final do filme, chega Ricardo Noronha esporrando. Você quer prender todos os bandidos? Você quer? Tem que prender todos os bandidos. Cara, todos presos. Aí tá a mulher do Afonso Braza parada olhando assim. Ele pega uma foto e fala assim: você está vendo esse homem? Que é o Michael. Ele é o maior traficante do mundo. Eu quero ele preso. E sabe qual é a foto? É a foto dele de carroceiro. Ele é o maior traficante do mundo. Temos que prendê-lo, temos que matá-lo, temos que castrá-lo. Aí vem ela e falou assim: não é não. Ele não é traficante, ele foi enganado por uns bandidos. Aí ela conta o filme todo, que a gente deveria entender. Ele foi enganado por uns bandidos que botaram droga na carroça dele e a gente confundiu, mas ele é uma pessoa inocente, ele perdeu toda a família toda morreu. Aí o cara: é mesmo? O delegado: meu Deus. Aí ele pega, balança assim a cabeça e bota a foto no bolso. Ele é: vamos embora. Ah, vamos. E acaba o filme. Aí eu falei: sua vagabunda, por que você nunca falou pro delegado pois que ele era inocente? Por que que quando você foi lá e tirou a foto da droga na porra do carrinho, você não recolheu a droga? Você era da polícia. Ela ajudou a criminar ele, velho. Ele perdeu a família, ele foi muito injustiçado, ele correu riscos. Depois ele virou bandido, mas ele era uma boa pessoa. É. Poxa, então tá. Vamos embora. Acaba o filme. Na grade! Achei curiosidade sobre o filme. Opa, vamos caralho. Lá. O longa foi exibido na 25ª Mostra BR de Cinema em São Paulo, em outubro de 2002. Tem a estreia de Liliane Roriz, filha do governador do Distrito Federal, o Ricardo Noronha, o roqueiro Rodolfo Digão, como já foi falado, né? Aí outros que também dão ar da graça são Luciano e Rodrigo Verri, do Verri Produções, Gustavo Ceará, do Forró Rock, e mais de 200 figurantes. Ninguém ganhou cachê. A única exceção foi Zé do Caixão, que levou R$700 por um dia de filmagem. Falei? Foi um dia? R$700? R$700. Afonso Braz era conhecido como Rambo Cerrado. Por isso que tem aquela hora que ele tá com a faca de cozinha na árvore. É. E agora uma coisa que você acha que não sabia. Doutor Selvagem teve ajuda do governo, do Distrito Federal, e custou 240 mil. Um recorde para o padrão de Brás. Em Brasília, o filme se manteve em uma sala de shopping center por 4 semanas, com mais de 2 mil ingressos vendidos. Olha aí! Performance melhor que a dos concorrentes Memória Póstuma, de André Klotzel, e Doméstica, de Fernando Meirelles e Nando Vidal. Chupa! Gente, esse filme, sem brincadeira, você que tá ouvindo o Jurassic Cast agora, chame uma galera, chame umas amizades. Assiste com a galera. Eu não bebo, eu não gosto de álcool, mas eu acho que esse filme deve ficar muito melhor bêbado. Ah, é verdade, é verdade. Então se você bebe, nesse caso eu vou falar, cara... Bebam antes. Porque eu acho que a experiência vai ser cinematográfica. Eu vou falar pra vocês, é divertidíssimo. É de rolar de rir. É de chorar. De rir. Agora eu quero ver o Gringo Não Perdoa a Mata. Ah, e agora eu quero ver No Eixo da Morte. Uau, uau, uau. Fazer um live desse aí. Viu, Miotti? Brunão querendo fazer violinista no telhado. Mas ele falou que tava no... Ele era segurança numa festa. Aí tava passando a câmera, ele pode ter preso num frame. Mas ele tava lá. Peraí. Ele tava trabalhando? Trabalhando. De segurança? É. O Baconzitos? Essa foi a melhor piada do ano. Essa foi a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Baconzitos mete medo em quem, velho? Baconzitos de segurança. É. Só, por favor, poderia parar de oprimir essa mulher? Velho, a mãozada que ele ia dar no gogó dele, velho. Ai, meu Deus, Baconzitos, segura-se. Ô, Miotti, a gente tem que falar que a gente tá muito puto com o Brunão, né? Por quê? Porque esse filho da puta deu um trabalho do caralho pra gente dar um presente de aniversário pra ele. É, porra. Nossa, cacete. O garoto é um nhoinho, né, velho? É. O desgraçado tem tudo, velho. É foda. Caralho, velho, vocês têm noção. Ficou eu, Miotti, a mulher do Brunão. Virou pro Miotti tão puta. Quando o Miotti perguntou sobre o quinto jogo que a gente perguntou se ele tinha, ela virou pro Miotti e falou assim: não é mais nada não pra ele aprender. Foi mesmo? Ela me falou isso. Não é merda nenhuma não pra esse babaca. Não, dá nada não, dá nada não. Dá nada não, esse idiota, porra, tá comprando tudo. Tudo. Muito bem, Miotti, vamos agradecer aos nossos patrões maravilhosos que proporcionam a todos vocês mesmos o Jurassicast para maiores. Mas antes de falar o nome deles, a gente precisa dar uns avisinhos aqui, porque a gente tá devendo a live, não é? É verdade. Pois é, e por enquanto não vai ter live, porque não tem como a gente se encontrar. A gente tá gravando programas agora de casa de novo. Estamos confinados, quarentena. Então só quando acabar isso tudo, vamos ter live. E se você quer entrar no grupo do Telegram, manda uma mensagem pra mandar. Pode ser lá no Apoia-se mesmo, ou então manda por e-mail no jurassicastparamaiores@gmail.com o seu telefone ou o seu arroba do Telegram, que a gente adiciona lá, beleza? Então vamos aos nossos patrões. Alan Rodrigues da Silva. Claudevan Alencar Rodrigues. Daniel Gobate Sikorski. Daniele Dizier Keniak Pereira. Davi Rodrigues. Denis Donato. Diego Moura Dio. Elias Araújo. Emerson Martins do Prado. Everton Cândido dos Santos. Fabiano de Luna Fonseca. Fábio Aguiar. Fábio Correia. Fabrício dos Santos. Felipe Aluoto. Fernando Brás. Fernando Franciscão. Filho do Lula. Floresvaldo Geó. Fragnaf Carrascosa. Francisco Júlio da Silva. Franz Nieder Heitmann. Gilmar Souza. Guilherme Ruduit. Hélio Marcos de Faria. Elton da Costa Barbosa. Henrique de Souza Carvalho. Henrique José Pereira da Silva. Henrique Rodrigues da Silva. Iago Conceição dos Reis. Jackerson Nakano. João Paulo Alves da Rocha. Joel Elias. Juliano Cavalcante. Júlio César Ketzer Oliveira. Letícia Videira. Lucas Pastorello. Luiz Alfredo Lopes Soares Filho. Luiz Fernando Libarino. Luiz Henrique Bernagozzi. Marcelo Cirelli Lucas de Mello. Marcelo Soares. Marcelo Zaccaroni. Marco Antônio C. Mesquita. Mário Calderaro Neto. Marlon Hildon do Nascimento Júnior. Matheus Santos. Matheus Schneider. Mauri Hara. Nelly Rocha de Matos. Pablo Gomes. Peter Lange. Rafael Rocha. Rafael Santos. Raul Manuel Batista Filho. Renato Oliveira de Araújo. Rodrigo Matos. Sérgio da Costa Almeida. Sheila Lopes Areias. Simões Neto. Senhor Sombrio. Stefan Dias. Tiago Salvador. Tiago Bani. Valdinei Varela. Valdir Fumene Júnior. Vitor Dutra Freire. Wendley Vale. E Wesley Santos. A todos vocês o nosso muito obrigado pela contribuição. E saiba que é graças a vocês que o Jurassicast para maiores existe e está de volta. Chame mais gente que o programa tende a ficar cada vez melhor. Porque poderá ser, quem sabe, um dia até diário. Só depende de vocês. É isso aí. Um abraço. Valeu. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.